Técnico do Oliveira do Hospital, se esteve quase com a vitória nas mãos, ao 91 sofrer um gol é aquilo que nenhum treinador deseja, mas a equipe esteve muito bem, apresentou-se muito bem em frente a um candidato polonenses. Como é que faz, enfim, a retrospectiva destes 96 minutos? E foi um jogo em que na primeira parte foi um jogo equilibrado, mas nós estivemos por cima do jogo, saímos para o intervalo a vencer por 1-0 de forma justa. Eram duas equipas que se respeitavam mutuamente, sem golos sofridos, sem derrotas, duas boas equipas, se bem que sabíamos que o favoritismo na teoria, e toda a gente dá esse favoritismo à equipa do Belenenses por ser um candidato e com outros orçamentos e outras estruturas que nós não temos, mas nós não temos feito disso qualquer tipo de inferioridade, temos ido para dentro do campo de uma forma equilibrada e temos dividido os jogos de igual forma com qualquer adversário. Na segunda parte, ia vencer por 1-0, continuámos por cima do jogo, a jogar na transição, porque a equipa adversária estava a arriscar, estava a organizar ataque, mas sem criar grandes situações de perigo, o jogo estava relativamente controlado. E tivemos várias situações em transição para poder matar o jogo, especialmente a partir do momento em que ficámos com mais um elemento. Eu penso que isso foi um fator de criarmos mais situações de perigo ainda e de transição, que podíamos ter sentenciado a partida e devíamos ter estado melhor na definição e não estivemos para sentenciar a partida, que era ficarmos com dois golos de vantagem e com um elemento a mais, seria difícil a equipa de Belenenses dar a volta, mesmo animicamente. Não o fizemos. Em determinada altura começámos a perder algum discernimento ou alguma capacidade também de ter bola. O adversário também arriscou tudo por tudo, o jogo partiu e depois num lance de bola parada aos 91 minutos, que é um dos fatores do jogo, onde na bola parada se sente menos, estamos com mais ou menos elementos em campo, tivemos a infelicidade de sofrer um golo. O resultado não é justo, merecíamos a vitória, mas também deveríamos ter tido uma melhor definição no último terço, na altura de definir e matar o jogo, de certa forma, mas não tenho nada a apontar aos meus jogadores. A estratégia que foi trabalhada foi cumprida, conhecíamos o adversário, notou-se, fomos organizados, batalhámos, estivemos muito próximo de vencer em todos estes jogos, estes três jogos. É verdade que ainda não vencemos, mas é verdade que ainda não perdemos, mas estivemos em todos eles mais próximos e merecíamos em todos eles a vitória. Não foi conseguida, vamos continuar a trabalhar, os processos estão-se a criar, as rotinas, penso que semana após semana se notam que a equipa está mostrando algum entrosamento, e não há nada a apontar, é seguir, continuar a trabalhar e, se possível, continuar a somar pontos. Um ponto tem sido a nossa soma, mas nós queremos somar 3 pontos a cada jornada, foi isso que demonstramos e é isso que vamos continuar a tentar fazer. Nesta altura vem aí a taça dá também para acertar mais alguns pormenores, poderá fazer alguma, e daí ter alguma vantagem, Nuno, para o próximo campeonato, para os jogos de campeonato, porque a taça é sempre diferente. É a nossa grande, obviamente, o grande objetivo é o campeonato, mas a taça, vamos defrontar um elemento, uma equipa que é de Liga 3, e que há equipas que é na Liga 3 que não têm o poderio da equipa que nós vamos afrontar, que é a equipa de Lourosa, com um orçamento fortíssimo, se calhar a equipa com o orçamento mais forte do Campeonato de Portugal e com maiores ambições de subir à Liga 3, com uma estrutura fortíssima. Não dá assim muito para aqui fazer, dá para aumentar o nível de entrosamento, continuar a trabalhar forte, mas sabemos que é uma competição diferente, todos querem continuar na taça, nós também queremos, mas vamos apanhar um adversário extremamente forte, motivado, e depois que temos aqui um handicap, que é o facto do adversário nos conhecer muito melhor a nós do que nós a eles, porque eles não estão em competição neste momento, e nós já estamos com 3 jogos, eles têm um conhecimento muito mais aprofundado do nosso jogo do que nós deles, mas vamos para jogo com a mesma ideia, com a mesma identidade, com a mesma ambição. Sabemos que o jogo anterior, ou os jogos anteriores, embora bem conseguidos, faltou-nos aqui por pouco a vitória em todos eles, e hoje ainda mais, não faz o jogo, o bom rendimento dos jogos anteriores não fazem o que aí vem, temos que continuar fortes, mas sabemos que os indicadores têm sido positivos e há que continuar a reforçar isso e melhorar alguns aspectos que não temos sido tão fortes, especialmente estas atenções, estas coisas, estes pormenores que nesta Liga 3 se pagam caros, que nós temos que ter mais atenção. Este cartão vermelho, Castro, não vai criar algum problema, não? Vai sempre, eu prefiro sempre ter mais elementos, preciso ter mais dores de cabeça, ter 24 ou 25 elementos, todos os elementos já à disposição, do que ter menos um ou menos dois, isso a mim não me ajuda nada. Por isso, a saída de um jogador ou dois, e mesmo com a lesão do Marco, não é, que tivemos a infelicidade de ter um elemento que a partir desta época já vai ser difícil jogar, que foi a meio desta semana que se lesionou, no futebol é assim, a competição interna também existe, não é, entre os jogadores, jogadores para quererem jogar, para se quererem valorizar nesta liga, para quererem conquistar lugar. O infortúnio de uns é a oportunidade de outros de mostrarem trabalho e serviço para, nas nossas coisas aqui do Oliver Hospital, continuarmos a trabalhar e continuarmos a seguir caminho. Confio em todos eles, por isso quem for substituir o Castro, acredito que vai dar uma resposta tão boa ou melhor e continuaremos com o mesmo rendimento. 1000 espectadores quase num jogo de futebol, não é muito hábito ver. Hoje salientou-se isso. Esta Liga 3 tem uma competitividade enorme e traz muita gente. Isto também é um bom sinal porque as pessoas acabam por vir acompanhar o Oliveira e sabemos que o Covilhã também trouxe muita gente, mas acaba por se mostrar que aqui também se consegue bons jogos e as pessoas veem estes jogos. Quase 1000 espectadores é muito bom. É uma maravilha, é muito bom. Fazem parte deles do futebol, se não fossem os adeptos, se não fossem vocês, jornalistas, toda a envolvência do futebol, isto não tinha tanta piada. Eu não digo piada nenhuma, mas quase isso, não é? Pronto, porque a piada, nós gostamos também do futebol em si, mas efetivamente vocês dão cor ao futebol, dão cor e voz às pessoas que estão no jogo e no futebol, e efetivamente foi muito bom esta moldura humana, jogar com uma equipa histórica como o Belenenses e fazer com que o Oliveira do Hospital se bata de igual para igual e até de forma superior, hoje fomos superiores, não no resultado, mas no jogo em si, à equipa adversária, é um orgulho também. Agora, nós não podemos entrar aqui em romantismos, nem pronto, nós temos que efetivamente fazer pontos, ficaram pontos, destes três jogos há um dissabor grande, porque em todos eles, e especialmente no 2, tivemos muito próximo de vencer e merecíamos a vitória e não conseguimos. Há a continuar a trabalhar e agradecer também a presença dos nossos adeptos e dos nossos sócios e simpatizantes, é sinal que também estão agradados com a equipa, que acreditam na equipa e que estão-nos a alavancar e a ajudar para o resto desta época e a continuidade nesta época, desta Liga 3, que vai ser bastante dura. Nuno, obrigado. Obrigado e um abraço para vocês. Obrigado.